A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É bom estar de volta para mais uma Jukebox, uma viagem imperdível que acontece aqui na sua rádio favorita, às músicas dos anos 80, 90. De vez em quando damos um saltinho aos anos 70, mas é mesmo quando estamos mais numa de nostalgia e saudade. Bem, voltemos ao nosso estado normal e vamos então para mais uma série de três recordações espetaculares. No ano de 1985 era a vez de Billy Ocean fazer um sucesso estrepitoso com Caribbean Queen. Grande som, sem dúvida. De um pulinho vamos até 1988 para ouvir Turn Back the Clock de Johnny Hates Jazz. Podia não gostar de jazz, mas fazia umas músicas jeitosas, podemos dizer. Finalmente, na nossa Jukebox Love, os Simply Red com o inesquecível cover de If You Don't Know Me By Now. Como diria um amigo, maravilha, maravilha, maravilha, melhor que o original. Estamos prontos? Jukebox. And all had to turn, 'cause she was the Jukebox. Espero que tenham gostado. O Simple Red, If You Don't Know Me By Now, Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock e, finalmente, ou lá para trás, melhor dizendo, tivemos Billy Ocean com Caribbean Queen. São assim os sucessos inesquecíveis de três décadas fabulosas de música, sucessos esses que vão voltar na próxima emissão. Voltem connosco!